YL-302, 770 kHz, 5 mil watts, a maior potência da região. Rádio Clube de Patos, a líder do Alto Paranaíba. Rádio Clube, música.